120.13 MC Carioca Baixada em cena. Na produção eu mesmo. Dominou a minha alma, dominou meu coração. Me deu mais informação pra encarar a realidade com outra visão. Mudou a minha vida, poesias fora do normal. Essa mesmo que tu escuta e fala que é coisa de marginal, mas que libertam crianças do crime do que qualquer projeto social. Sem zelo, ritmo e poesia que arrepia dos pés até o último fio do seu cabelo. Não é só falar que faz, é sentir. É resistência tipo Chuck Norris misturado com Bruce Lee. E aqui só fico observando historinha da Cinderela. Uns falam que é rua, mas só que nunca viveu nela. Eu falo que eu vivo, irmão. Se você não tá entendendo, é o rap que tem o poder de transformação. Então transforma, mudou a minha vida e mudou a minha forma. Nem tudo que a gente é o que a gente tem. Transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Então transforma, mudou a minha vida e mudou a minha forma de pensar, agir sem entregar. Para ser louco na vida, só não basta sonhar. Quando eu viro noite em claro, criticam o que eu faço. Mas depois de tudo dá certo, é tapinha nas costas ou abraço. Tô cansado de falsidade, os verdadeiros se identificam. Eu sei que é de verdade, na verdade é poucos que você pode confiar. Eu só faço o meu e que se foda o que eles vão falar. Família raiz da BF, um degrau após o outro. Sei bem onde quero chegar. E quem pensar muito longe vai ficar no meio do caminho. E nessa trilha eu cheiro as rosas e me desvio dos espinhos. Não quero me achar e nem pagar de humildão, mas acredito que tem muitos que não só fazem por dinheiro, mas sim pelo coração. Luz, câmera e ação, carioca na cena. Só depende de você pro seu sonho valer a pena. Então transforma, mudou a minha vida e mudou a minha forma. Nem tudo que a gente é o que a gente tem. Transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Então transforma, mudou a minha vida e mudou a minha forma de pensar, agir sem entregar. Para ser louco na vida, só não basta sonhar. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.